Coelhada, Decadente 158, para falar do joguinho de ontem, São Paulo 1 em casa com Morumbi lotado, quase 50 mil pessoas, mas não deu, fomos lá, tomamos o gol, soubemos aguentar a pressão e encontramos um gol maravilhoso aos 35 do segundo tempo, terminando empatados, freando o líder, que eu acho que se mantém líder, né, porque o Inter também patinou, e estamos aqui então para falar mais desse pontinho que o América conquistou lá frente ao São Paulo no Morumbi, o segundo empate americano no Morumbi, o primeiro tinha sido em 1971, então um jogo difícil, jogo que a gente não está acostumado a trazer ponto de volta, mas trouxemos. Seu Alisson Fernandes, boa noite. Boa noite, sabe aquele pontinho para lá no final do campeonato, a gente pensar assim, pô, ficamos por um ponto, cara, foi aquele ali, foi esse de ontem. Então pronto, quer dizer que nós não vamos ter esse problema. Qualquer coisa pode cobrar aí na sua casa. Com certeza. Então tá bom. Marcão, dá seu boa noite. Boa noite, pessoal, feliz, e esse ponto foi bom, inclusive para os desanimados, né, que colocaram no grupo que a gente vai cair... Z4, essa rodada, a gente vai pro Z4, calou a boca de muita gente. É isso aí, a gente não vai cair não, mas quem caiu foi o Formiga, que tava aqui agora. Enquanto o Marcão tava falando, caiu. Vamos tropeçou. Ver se ele volta aqui. Tropeçou o Formiga, que não tava lá exatamente, vamos dizer, sobe. Não que seja qualquer demérito, porque eu também não tô. Então vamos ver se é o Rony Franks, que estava lá ontem no Morumbi, testemunhando o acontecido. Vamos ver se ele vai. Ah, voltou! Fala, Formiga! Dá seu Ok, ok! Estou aqui com as quentinhas do jogo de ontem. Só bomba, hein? Só bomba! E eu vou abrir tudo, não tem censura, não tem censura. Vou contar tudo para vocês que eu ouvi ontem, as quentinhas do Morumbi. Muito bom. É o nosso Nelson Rubens. Tá certo isso. Bom, gente, antes da gente comentar sobre a alegria do jogo de ontem, nos cabe aqui, infelizmente, uma nota de muito pesar. Hoje, como vocês não estão vendo, o Jairão não está aqui. O Jairão ontem acabou indo para São Tiago para velar seu pai, que acabou falecendo na madrugada aí de sexta-feira para sábado. Então a gente faz aqui esse registro de pesar, manda aqui os nossos sentimentos, o nosso abraço para o Jairo e para toda a família, ele que está sempre tão alegre aqui com a gente, sempre animando com a gente, está lá passando por esse momento, coisas da vida. Então o Jairão pai, que subiu de categoria, foi assistir os jogos lá de cima, e a gente manda aqui o nosso abraço para o Jairão, então. Eu sei que muitos de vocês já tinham visto, já tinham lá apresentado as condolências lá no Facebook para ele. Para quem ainda não sabia, eu sei que vocês também estão mandando esse mesmo abraço que a gente está mandando aqui. E é isso. A gente pretendia contar também com a Raíssa, lá do que participou do último programa, lá do blog Mulheres em Campo, e a Bia também, que é colunista do São Paulo lá, mas as duas tiveram contratempos, não vão poder participar hoje com a gente, mas a Raíssa, principalmente, a colunista americana do blog, certamente voltará a participar aqui do programa. Estamos esperando aí a qualquer momento, pode ser que apareça aí também o Gil do SPF Cast, ele que de vez em quando acompanha o programa, de vez em quando não, ele ouve vários dos programas, mesmo quando não é contra o São Paulo, e participou aqui com a gente no primeiro turno. Então, se ele aparecer aí no meio do caminho, vai ser integrado a conversa também. O Alisson, temos resumo do jogo? Temos não, mas vamos ter, mesmo assim. Não tem muita opção, né? Então, vamos lá. O América entrou com o seu, talvez ontem, no ápice dessa escalação defensiva aí do Adilson Batista, né? Pelo menos na forma ali, na posição dos jogadores, né? Profetizado, cinco volantes no último programa. Anteriormente no Decadentes. Dá para se dizer que cinco volantes, a gente sabe que no futebol não necessariamente isso vai indicar uma equipe extremamente retrancada, depende um pouco da forma como esses caras vão atuar ali, da altura das linhas e de várias outras coisas, Mas com o Adilson Batista, a gente tem entrado fechadinho mesmo. Isso tá ficando bastante claro. Isso é um negócio que ele não faz nem questão de esconder. E é um negócio que não... É, entrar fechadinho não me incomoda. Me incomoda o quanto a gente tem dificuldade de atacar, principalmente nas partidas fora de casa. E foi assim no começo do jogo ali, pode-se dizer que até os 30 minutos, o América muito fechado. Quando tentava alguma coisa ofensivamente, era com o Rui sendo o cara mais avançado, o Magrão tentando conduzir um pouco mais a bola pela esquerda, e pela direita, pasmem, Juninho, tentando fazer alguma coisa por ali, tentando aparecer também lá na frente como um homem surpresa para tentar finalizar, mas isso é muito pouco para tentar surpreender um São Paulo no Morumbi. Mas o ponto positivo para mim ali naquele início é que o São Paulo também não estava encontrando lá grandes facilidades com a América, não. O jogo ficou um jogo chato, um jogo feio ali naquele início, e isso é tudo o que o Adilson Batista quer, que o jogo fora de casa fique chato, fique morno, fique lento, porque com isso a gente consegue equiparar um pouco mais as nossas forças com o adversário. Lembrando que a gente estava enfrentando o líder do campeonato com o estádio muito cheio, praticamente lotado, então... essa era a estratégia americana, cansar o São Paulo naquele início, fazer o jogo ficar chato, fazer o jogo ficar lento, fazer a torcida do São Paulo começar a ter um pouco de impaciência com o time, apesar de ser o líder do campeonato, e nisso funcionou. Até os 30 ali, para mim, isso funcionou muito bem. Dos 30 para lá, o São Paulo se pressionou um pouco mais e quis partir para cima, quis criar alguma coisa. E aí começou a ter algumas jogadas por ali. Muito no talento do Nenê, muito no quanto incomoda o Diego Souza ali na frente, o São Paulo conseguiu, começou ali a tentar sair com um pouco mais de velocidade, tentar surpreender um pouco mais o América, porque quando o São Paulo ia tocando a bola, o América estava muito bem postado, estava defendendo muito bem. E aí, infelizmente, aos 46 minutos do primeiro tempo, lá no finalzinho, se a gente conseguisse segurar essa pressão de São Paulo aí, voltaríamos para o segundo tempo, com o São Paulo mais com a corda no pescoço, mas não. Lá aos 46 do segundo do primeiro tempo, Diego Souza fez o seu golzinho ali. Viramos para o intervalo, e aí começa o Adilson Batista a soltar um pouco mais o América, sabendo que o placar era adverso. E aí começam as substituições ali, o América começa a colocar alguns elementos como o Mateuzinho, depois entrou o Pacheco na frente, então começa a povoar um pouco mais o campo ofensivo para tentar surpreender o São Paulo. Mas na volta para o segundo tempo, mudanças ali de peças, mas em termos de atitude, pelo menos naquele início do segundo tempo ali, muito sutil, muito imperceptível. Mateuzinho tentando fazer ali algumas jogadas, tentando arrancar com a bola dominada, o Wesley Pacheco quando entrou brigando bastante, gostei bastante disso, vou falar isso ao longo do programa, brigando, batalhando, tentando, mas com pouca inspiração, até que aos 35 do segundo tempo, não vou dizer que o América já merecia, mas o América já estava jogando um pouco melhor na parte ofensiva. Ao mesmo tempo, o América estava dando um pouco mais de espaço para o São Paulo, e aí o jogo ficou mais aberto. O jogo ficou um pouquinho mais laicar, um pouquinho mais de espaço para as duas equipes. E o América se aproveitou disso numa grande jogada. O América ficou praticamente, acho que um minuto, quase isso, com a bola no pé. Toca para lá, toca para cá, envolvendo praticamente todos os jogadores. Botou o São Paulo na roda. O São Paulo já estava achando que o jogo terminaria em 1-0. E foi lá numa jogada, numa abertura de bola, se não me engano, foi o Carlinhos que chutou, né? Um chute do Carlinhos. O goleiro de São Paulo pegou bem, mas a bola sobrou no meio da área para o Mateuzinho, que finalizou um pouco mascado, mas a bola entrou no canto. Foi um gol que não sei se trouxe justiça, mas na hora em que o América tentou atacar mais, se propôs a atacar mais, o América foi perigoso para o campo ofensivo, o campo defensivo de São Paulo, sim, e esse gol premiou isso. E logo depois, mais para o final da partida, aí o jogo ficou mais aberto ainda, São Paulo tendo as suas chances, e o América teve uma ótima chance numa jogada pela direita, a bola cruzada para o Pacheco, grande condição para um centroavante, é uma bola muito boa de finalizar. A marcação estava perto, mas não estava tão em cima. Ele chutou a bola sem ser contestado pela marcação e chutou para o alto. Ali foi a nossa chance de tentar arrancar uma vitória contra o líder lá. Mas aí também seria demais. Não vou pedir tanto. O empate ficou de ótimo tamanho para a gente. Em termos de tabela, nos fez subir ali algumas posições. Em termos de confiança... Não, a gente estava, acho que 12º, a gente foi para primeiro da tabela. Em termos de confiança, eu acho que a principal coisa desse resultado é o aumento de confiança. O América, que vinha aí de alguns resultados ruins, conseguir arrancar um empate lá contra o São Paulo aumenta a confiança. A gente tem um jogo dificílimo agora contra o Corinthians, então esse empate vai valer muito para isso. Alguns números aqui, principalmente de público e renda, público de 47.846 torcedores, um desses, o Formiga, que estava lá, vai falar daqui a pouquinho, e uma renda de 1.906.000 e uns quebradinhos. É isso aí. Muito bem. Isso é porque não tinha resumo, viu, gente? Marcão, suas impressões iniciais. Não, aproveitando a finalização do Alisson, do comentário dele, a confiança do time do América e da torcida do América. Foi o que eu disse na abertura do programa. Eu estou sentindo a turma muito desanimada. Não pode ser assim, não, gente. O campeonato, o nível, a gente comentou há uns programas atrás, tem 5 brigando pelo título. Uma pancada ali, quer dizer, o Atlético vai ficar naquele lesco-lesco. E uma pancada disputando as vagas para continuar na Série A e Sul-Americana. Uhum. Paraná caiu. Agora, não precisa ser tão desanimador assim também o quadro, não. Eu acho que a confiança, principalmente para a torcida. Agora, em relação ao jogo, o que eu percebi é o seguinte: no primeiro tempo, que o Rui fez esse papel de lançar as bolas para os laterais, era fundamental a participação do Aderlan e do Carlinhos, e é aquilo que a gente tem comentado: o Aderlan tem a limitação técnica dele, ele é grotesco, né, cara? Então, se a gente precisa... vou falar o quê do Aderlan? Ele é grotesco. A gente precisa do cara... E não vai. E o Carlinhos, eu tenho sido repetitiva. Eu percebo que o Carlinhos, o que salvou do jogo de ontem dele, foi o chute pro gol, né? Que o Sidão defendeu e sobrou pro Mateuzinho. Porque quando precisou dele, efetivamente, ele tá devendo futebol. Um ponto importante que eu estava observando: o Juninho, o nome dele foi citado 2 vezes no primeiro tempo. Aos 10 minutos foi a primeira vez que ele tocou na bola. E a segunda vez aos 24. Para a função que lhe foi dada, eu acho que ele foi muito aquém do que era esperado. Foi mais citado que o Magrão. E o pior, aí eu vou falando do segundo tempo. O Magrão não tocou na bola no segundo tempo. Impressionante o papel do Magrão no segundo tempo. Jogou, assim, nada. Eu acho que o Robinho é um jogador que, quando ele entrou, ele mudou a história do jogo. O lance do Carlinhos, que saiu o gol, saiu do pé do Robinho. E eu acho que ele está sendo muito pouco aproveitado pelo Adilson. Ele jogou contra o Flamengo, que foi aquela falta que ele puxou o contra-ataque, que o Marquinhos bateu a falta e bateu na trave e voltou pro nosso amigo Magrão fazer o gol. E depois ele não foi aproveitado. Eu percebo que o Robinho pode dar um suporte ofensivo para o América que ele não tem hoje. Ele tem um diferencial. E a gente vai comentar mais sobre, detalhadamente, comportamento individual dos jogadores. Mas o jogo foi aquele lesco-lesco mesmo. América segurando São Paulo. E é impressionante como é que um time que está em primeiro lugar... o comportamento preguiçoso, né, cara? Eu achei o time de São Paulo bem, bem preguiçoso. Mas em resumo da obra, eu acho que foi esse o quadro que se desenhou, e eu acho que esse é um ponto, é o que o Alisson falou, vai fazer diferença no final do campeonato, pode ter certeza disso. Tudo bem. Quem mais errou passe pelo América ontem? Gerson Magrão. 7 passes errados dos 39 que ele deu. Depois vem Juninho, Rui, Zé Ricardo e Aderlan empatados com 5. Mas mesmo o Aderlan aí, que errou muito e tal, ele deu 68 e errou 5. Magão deu 39 e errou 7. Zé Ricardo, deixa eu ver aqui. Zé Ricardo não passou muito, não. Passou 20 vezes, errou 5. Rui passou 33 vezes, errou 5. E o Juninho passou 21 vezes, errou 5. Tá demais isso. Formiga, lá da arquibancada, como é que foi o jogo? Aê, galera, ó. Eu tenho tanta coisa para falar que eu vou falar só de pouquinho em pouquinho, porque senão dá cancela no programa. Então, e já vou registrar aqui que o Marcos Graça deu boa noite, falou que nunca tinha visto formiga cair, viu formiga caindo hoje no começo do programa. Não é porque tem um botãozinho aqui para dar um mute, eu apertei o outro botão para cair. Aí eu quis cair, eu te quebrou de novo. Mas, ó, eu vou simplificar aqui. Por isso que eu tô falando, vou ser lacônico agora nessa entrada, só para dizer o seguinte: o panorama na arquibancada, eu vi o pessoal comentando, todo mundo entrou tremendo de medo, falando assim, velho, 0-0 é o melhor resultado para a América. Isso era unanimidade, não tem essa. Não pode perguntar o maior otimista americano que estava lá ontem, não tem isso. Todo mundo falou assim, 0-0. Quando deu 10 minutos do primeiro tempo, já tinha neguinho gritando, acaba, seu juiz, acaba, seu juiz. Desesperado. Depois que o Davi salvou aquela bola lá, que o Caboclo chutou e bateu nele e saiu, o desespero foi total, todo mundo penando, acaba o jogo. Então, 0-0 era o melhor resultado. Só que, quando a gente chegou no campo, logo, nós não vimos, a verdade é essa, é isso que eu tô falando. Duas coisas simples. O primeiro tempo, o São Paulo não agrediu o América, não agrediu, respeitou o América, do início ao fim. O São Paulo achou o gol dele na nossa falha, que é uma lateral. Quando eu jogava, eu tomava cascudo na cabeça se eu deixasse o Caboclo cruzar na área. A culpa é de quem deixa cruzar. Mas nesse América moderno, nesse futebol moderno, parece que isso perdeu importância. Então você pode deixar cruzar à vontade e o zagueiro que se foda lá, o goleiro que se foda para tirar a bola. Então é uma loucura. O futebol hoje eu não entendo. Na minha época o erro era de quem deixava cruzar. Mas tudo bem, o São Paulo achou um gol igualzinho que o Botafogo achou contra o América, que foi suficiente pro Botafogo ganhar. E aqui seria suficiente também pro São Paulo ganhar, porque aquele golzinho achado, cruza lá da meia intermediária indo pro gol. E ó, se preparem, viu? Preparem aí que todo mundo vai fazer esse tipo de jogadinha, porque sabe que o América não marca, porque ninguém escuta o Formiga. Todo mundo acha que pode deixar cruzar na área. Ok, então beleza, não precisa Carlinho, não precisa Delano, não precisa ninguém chegar em ninguém não. Pode cruzar à vontade. E, então, o primeiro tempo, o São Paulo, eu olhar para os lados e falar assim, gente, São Paulo não vai atacar o América não. O pessoal falou, eu também estou esperando, mas até agora não. Aí a gente falava assim, mas desse jeito nós vamos acabar fazendo gol com o Ru e o Gerson Magrão, hein? Porque vocês não querem, às vezes até que dá uma vontade de nós, nós acabamos fazendo um gol lá, ué. Sei lá. Não vai ficar aqui toquinho improdutivo, mas eu falei, gente, quantos minutos aí pra vocês verem? Ah, aposto que nós estamos com mais posse de bola do que o São Paulo. E depois eu fui ver à noite no Sport TV. O Alex Escobar falou assim, primeiro tempo só deu a América, só que o América não queria saber fazer o que fazer com a bola. O Alex Escobar, que é o cara que tem todo o aparato da Rede Globo, falou isso. Ou seja, o América tinha a bola e não queria nada com nada. E aí vocês me perguntam, e o São Paulo, que era o dono da casa, com 50 mil em cima, queria alguma coisa? Eu falo pra vocês, pasmo, não queria nada com o jogo. Mas também tava um puta sol, né? Tava muito sol, muito tava calor. Tava lua. Tá. Não, uma lua. Aí a gente não entendeu aquilo. Eu falei assim, gente, não, eu não acredito. Isso é esmola demais. É esmola demais. Eu não acredito. Esse jogo não é 0-0, eu tenho certeza. É esmola demais. Eu fiquei que trem, comentei com um, com outro, todo mundo falando assim, eu também não estou entendendo esse jogo. Ninguém ao redor de mim ali estava entendendo. Todo mundo falou assim, não. Aí o pessoal tentava falar assim, não, mas eu acho que o São Paulo está esperando o contra-ataque. Tá jogando em casa com 50 mil, primeiro tempo, ninguém entendeu, simplesmente isso. Diego Aguirre, aí depois alguém falou assim comigo, ah, mas esse treinador é aquele do Galo. Eu falei assim, ah, tá explicado, treinador de Atlético. Eu falei assim, putz, Diego Aguirre, eu falei, deve ser doido esse cara, não é possível. O América tava ali, não via nada acontecer, deram uma sorte de fazer o gol. E aí o que aconteceu? No intervalo do primeiro para o segundo tempo, todo mundo chorando, aí deu aquele climão ali na torcida da América, né? Aí eu até registro aqui, tinha muito torcedor do Internacional, porque hoje o Inter ia jogar com o Corinthians, e a turma foi toda no jogo ontem, encheu o nosso saco lá, e eu falei, vocês são tudo uns pé frio, foi até conselheiro do Inter lá, falei, vocês são os pé frio, fica aí torcendo pro América, vai tomar banho. Ah, não precisa de torcer de ninguém, não. Esses pé frio chegam sempre azar o América. Eu já julguei a responsabilidade para eles. Por quê? A responsabilidade para nós. Eu falei assim, não, se nós perder aqui qualquer coisa aqui, é culpa de vocês. Invertiu o negócio, né? E aí a torcida do Inter falando assim, putz, agora acabou. A nossa chance, a chance do América era essa aqui, ó, ir pro intervalo com 0-0. Tava aquele maranhão, aquele baixo astral. Aí alguém foi e falou assim, pô, sabe o que eu acho que foi feito aqui? O Diego Aguirre armou o São Paulo para jogar só no segundo tempo, no momento que ele ia ferver para cima do América. Mas agora, como eles já conseguiram o gol, eles vão ficar na retranca e vão jogar no contra-ataque. Então, e de outro lado, o América deve que armou o time também para só jogar o segundo tempo, para conter o ímpeto do São Paulo no primeiro tempo, e no segundo tempo, com mais gás, mais força, tentar alguma coisa, tentar o gol no contra-ataque, para massacrar, por isso até os cinco volantes. Né? Aí o cara falou, o torcedor lá, eu falei, rapaz, você sabe que isso faz sentido, por isso que eu gosto de ouvir os torcedores, todo mundo correto, corneta, todo mundo... O pessoal falar, gente, vamos ter paciência, vamos escutar a voz do povo. Aí eu falei assim, rapaz, isso faz sentido. Então agora, quer dizer então que agora o São Paulo vai entrar miudinho, trancado, e aí nós estamos ferrados, nós vamos tudo para cima, e o São Paulo vai aproveitar o contra-ataque. É mesmo. Aí eu falei, putz, sal de gols faz importância pra gente. Então eu até comecei a orar pelo 1-0. Eu confesso, sou honesto que processo. Eu não sou profeta acontecido, não. Eu falei assim, não, 0-0 ou 1-0 pro São Paulo tá ótimo, né? Tanto é que vocês não podem me criticar, não, porque o Donizete falou, todo mundo achou que a gente ia tomar de 3-4. É, todo mundo, inclusive a comissão técnica, todo mundo. Então, o clima lá tava esse, né? Aí, mas aí, tempo, e o que aconteceu? São Paulo retranca? Não. São Paulo todinho lançado, cara. Eu desesperei. Eu falei assim, nossa senhora, minha mãe do céu, agora que nós vamos tomar é 10. Por quê? O São Paulo, o que ele não fez no primeiro tempo, ele fez no segundo. Veio com tudo. Mas aí, logo ali aos 10, 15, graças ao monstro Messias e ao bom Matheus Ferraz também, gente, putz, o cara também jogou muito bem ontem, o São Paulo conteve, então ele pisou no freio e falou assim, quer saber? Martelar não vai dar, porque o São Paulo é um time inteligente. E ele recuou, ele deu espaço para o América, por quê? Porque o América não chuta no gol. O primeiro tempo não chutava, falou assim, vamos deixar esses mocorongos lá de BH ficar tocando a bola no meio de campo, que não vai dar em nada, depois a gente rouba e faz o contra-ataque. E isso que aconteceu. Aí ficou aquele negócio, o São Paulo pisou no freio, só agrediu num contra-ataque ou outro, tiveram duas chances muito claras de gol, muito claras, poderiam ter feito 2 e o 3-0, a gente tem que ser honesto aqui, o esquema da Adilson não é perfeito, poderia ter sido 3-0, mas tivemos uma boa atuação do Matheus Ferraz, que travou o Nenê num giro ali dentro da área, e tivemos o Rodrigo e o Nenê, um atrapalhando o outro na hora de bater uma bola no contra-ataque ali, que também ajudou a gente. Ou seja, na hora que o São Paulo estava naquele joguinho, depois dos 10 minutos, que ele recuou e falou assim, bom, beleza, eu vou ficar de boa, e quando der eu saio para o contra-ataque. Quando o São Paulo fez isso, quando ninguém acreditava, nem a torcida da América, a torcida do São Paulo começou a vaiar, a torcida da América também. O tic-tac do Barcelona. Quem aguenta que é tic-tac do Barcelona? 65 minutos, 65 segundos de toquinho pra lá, pra cá. 59 passes de pé em pé, no pé de 10 jogadores. E mais, um torcedor até me corrigiu, falou assim, ô Formiga, não é 10 jogadores não. É 10 jogadores, mas o técnico, porque o Adilson Batista é que mandou a bola pro Aderlan bater o lateral. Então, até o Adilson Batista participou do gol. Caramba! Ninguém aguentava. Aqui que toquinho, toquinho pra lá, toquinho pra cá. Nós somos tudo, até o Sidamé começou a vaiar. Falou, pelo amor de Deus, nós precisamos do gol. E o time que esse toquinho, que não dá em nada. Aí um camarada que mandou pro Carlinho, que eu achei que fosse o Robinho, mas me disseram que foi o Magrão. Então, não sei se vocês aí que são mais espertos aí viram na TV, vocês podem me corrigir. Mas mandou o Carlinho soltou e o Mateuzinho meteu pro gol. Aí depois disso. O Robinho foi mesmo? O Robinho que tocou. Tava certo. Eu falei Robinho, o pessoal falou que foi Magrão. Aí eu falei assim, pô, foi o Robinho que tocou aquela bola ali, o Carlinho, despretensiosamente, cara. A torcida do América, o clima na arquibancada era 1-0, tá bom. E mais. Falando assim, putz grila, mas 1-0 tá bom, mas o time não chuta uma bola pro gol, não chuta, não tem atacante, não chuta, reclamando, né? Que a torcida do América sempre reclama. Aquele clima ali, na hora que saiu o gol do Mateuzinho, ninguém acreditou. Logo em seguida, foi uma expulsão que não deram a expulsão, tinha que ter expulso, mas como está, tá lotado, 50 mil pessoas, vocês não acreditam, aquele Morumbi tava... Isso. Expulsão do jogador de São Paulo, né? Expulsão do jogador de São Paulo. Era justo. Todo mundo foi um negócio que foi assim. Depois a gente vê como é o primeiro ano da América na Série A. Aí a gente ainda. Verdade, o americano que tá me ouvindo agora não pode ficar nervoso. Mas realmente o pessoal acha que a gente é pequeno. O pessoal não conhece o América, não sabe o que é o América fora de Minas. E ali no Morumbi, nunca que eles iam expulsar naquele momento. Sabe por quê? Porque o São Paulo depois não agrediu o América. Não tinha forças. Não tinha time. Porque o Messias estava acabando com todo o ataque do São Paulo. Os caras não tinham... Aí o São Paulo virou, vamos dizer assim, né? Vocês me entendem bem. Virou o América. Ficou um time sem inspiração. Sem nada, sem saber o que fazia com a bola. Porque eu falo assim, agora fodeu, empatou, nós não sabemos como fazer gol nesse time do Messias, não. Porque onde nós jogamos a bola, o Messias chega e tira. E quando a gente faz um trem mais ou menos, aí vem o Matheus Ferraz e ainda tira. Então, o time do São Paulo ficou sem inspiração total. O juiz não podia dar aquela expulsão, porque sabia que se expulsasse todo o América, tanto é que logo, 2 minutos depois da expulsão que não deram, o Aderlan desceu em duas falhas, não foi uma, foi falha dupla, dois jogadores de São Paulo nervoso, tremendo, igual vara verde, perderam a bola pro Aderlan, nosso pior jogador em campo, pior, eu tenho certeza que vai ser eleito Colatina, coitado do menino, mesmo. Ele ganhou as duas do São Paulino, chegou tropeçando, tupicando na área, ainda ajeitou com açúcar pro Pacheco errar. Aí eu, meu Deus do céu, ainda bem que não fez. Porque se virasse o jogo, isso eu escutei um caboclo falando, todo mundo repetiu. Se virasse o jogo, eu não ia embora do Morumbi hoje de jeito nenhum. Eu ia esconder aqui atrás dessas cadeiras, eu ia dormir aqui. Eu não ia embora de jeito nenhum. Não tem polícia que ia me tirar do Morumbi. Não tem polícia. Só ia sair daqui com tropa de choque. Sabe o que eu acho que aconteceu com o time de São Paulo ontem também? Primeiro que ele jogou sem quatro jogadores importantes, mas o Everton, aquele jogador que veio do Flamengo, é um jogador essencial no esquema tático do São Paulo. Porque é um cara que puxa o contra-ataque com uma velocidade grande e ele tem uma técnica muito diferenciada. Não estou falando que ele é craque, não, mas é um cara diferenciado. E aí o São Paulo fica dependendo muito do Nenê, que é um cara talentoso, mas o time não é rápido, entendeu? Então, assim, o Reinaldo poderia fazer essa função no time do São Paulo ontem, não fez. E com esse ferrolho que o Adilson montou, o São Paulo realmente teve muita dificuldade. Então, assim, cara, mas eu achei ainda, mesmo assim, o time do São Paulo preguiçoso, é o que você falou, já entrou achando que ia fazer 3 ou 4, quando a gente atacar vai sair o gol com naturalidade, e viu que não ia acontecer isso de forma tão, tão tranquila. Então, assim, eu acho que o São Paulo sentiu a falta do Everton, e as oportunidades que o Aderlan, o nosso monstro sagrado, teve, cara, assim, várias oportunidades dele descer com rapidez, de gerar um contra-ataque perigoso, tropeça na bola e cruza mal, é preocupante, porque o Norberto, a gente não sabe quanto que o Norberto vai voltar. Então a gente vai ter que engolir o Aderlan. Não volta tão cedo. Não volta tão cedo, e o Carlinhos levou o terceiro cartão amarelo, não joga contra o Corinthians, vai de quem de lateral esquerdo? Provavelmente o Magrão, né? Uhum. E mais um volante ali no lugar do Magrão no meio de campo. É muito difícil. Volta, Christian. Muito bem. Puxar uns comentários aqui. O povo está em polvorosa. Inclusive, tá gente. Eu quero só aqui fazer um comentário antes, Henrique. Pode também. O Formiga falou que ia ser breve na primeira fala dele para sobrar coisa para depois. Ele falou meia 20 hora. Minutos. 20 minutos. Ainda bem, é o Alisson sem resumo que fala 10 minutos, o Formiga que vai ser breve por 20, eu não vou falar nada hoje que não, viu, gente? Então por isso que eu puxei o comentário da sexta. Até o dando um oi, o Marcos Graça aqui falando da Formiga, o rei Júlio Kizar, ele é rei e Kizar ao mesmo tempo, olha aí. Força aí, Jairão, Lúcio Mauro Souza, boa noite, Ariston Oliveira, ops. Acho que ele entrou no vídeo errado. Bruno Augusto, Coelhão é nós em Sete Lagoas. Éder Amaral Amaral, boa noite. Atel, por que meus lindos Magrão e He-Man não estão jogando juntos? Estão de mal? O He-Man não foi para São Paulo porque ele tinha um julgamento na sexta-feira que poderia tirá-lo do jogo, não era isso? Isso. No final do jogo, eu não sei nem se o. Não sei se o julgamento não aconteceu, ou se ele não foi suspenso por mais um jogo, ou seja, acho que condições de jogo ele tinha ontem, né? Mas a escolha do treinador, naquela do América só levar 9, com a possibilidade dele ficar impedido de jogar, o América resolveu não levá-lo. O Magrão nem jogou ontem, né, Théo? Vamos falar a verdade. O rei Júlio Kizar. Deus é americano, a América conseguiu um milagre, não acho, acho que foi trabalho, citando Muricy Ramalho. O Adriano Carvalho, estava de plantão e só pude ouvir pela Itatiaia. Thiago Reis disse, em certo momento, que se sentia envergonhado com a atuação do América. Chegou a tanto? Ah, não acho que seja para tanto, não. Chegou a dar vergonha a atuação do América ontem? O América, claramente, entrou com uma proposta defensiva, mas o América... Cara, lembrando aquele América e São Paulo no Morumbi lá em 2016, ali eu senti vergonha quando o cara sai lá da defesa, entra dentro da nossa área pra fazer um gol pro São Paulo. Eu não senti vergonha da atuação do América, não. Mas eu sinto vergonha toda vez que o Juninho tenta uma jogada de ataque lá na frente. Por ele, né? Não pelo América. Por ele e também um pouco pelo esquema, né? Porque é o esquema que faz do Juninho... ser essa pessoa. O Juninho tem que ser atacante, entendeu? Entendi. Ele é volante. E volante marcador. Volante, primeiro volante, como a gente costuma dizer. Então, eu não senti vergonha, eu já falei isso aqui, eu gosto muito da ideia da gente jogar fechadinho, acho que tem que ser assim mesmo. O nosso elenco, ele é bem limitado para uma Série A, então eu acho que o Adilson tá fazendo... O Adilson tem uma boa noção de jogar conforme a realidade do nosso elenco. E é isso mesmo. É jogar mais fechado, é dar a posse de bola para o adversário, é esperar esse adversário nos atacar e tal. A parte em que eu discordo, e para mim a parte em que a gente ainda está pecando, é a parte em que a gente... é a ofensividade. Porque mesmo o time que joga fechado, esse time tem que ter ofensividade, esse time tem que ter, no mínimo, contra-ataque. E aí, quando a gente entra para jogar, e ele falou na entrevista antes do jogo, basicamente o que ele disse foi... vamos marcar com todo mundo e vamos dar um pouco de liberdade, ele usou essa expressão, um pouco de liberdade para Rui e Magrão. Aí é difícil, aí fica complicado. Se ele de fato entrou pensando em cansar o São Paulo e vou jogar nos últimos 20 minutos de jogo para buscar o gol, aí ele é gênio, então. Se ele consegue ter essa leitura de jogo e as coisas acontecem exatamente desse, aí ele é gênio. Mas eu acho que dá para entrar fechadinho, dá para entrar com muita preocupação defensiva ali, mas ter um cara mais eficiente do que o Juninho para jogar aberto pela direita. Foi o que eu te disse, Pro nome do Juninho ter sido citado duas vezes no primeiro tempo e a função que ele tinha que cumprir foi muito pouco, concorda comigo? Então assim, foi o que eu disse no último programa, se você joga com 4 volantes, você tem que ter pelo menos 2 desses volantes, tenha qualidade no passe e rapidez para sair do campo de defesa ou do meio de campo, um ataque que gere perigo para o adversário. O que acontece é que a gente tem o Juninho, que tem a limitação técnica dele, não é tão rápido. O próprio Davi ontem, que o pessoal enaltece muito o Davi, que ele tem uma qualidade de passe. Ontem ele errou muitos passes também. muitos passes. Então o que eu sinto, assim, é o que você falou, bacana, vamos jogar fechadinho no primeiro tempo? Vamos jogar. Com quatro volantes? Beleza, a gente quase infarta antes de começar o jogo, tá tudo bem, já tá acostumando. Mas coloca dois volantes que sejam mais rápidos e com qualidade no passe. Juninho e Davi, cara, não é lento. E o Wesley, que poderia ser esse cara, esse outro volante, ele tem qualidade no passe, mas é lento também. Então por isso que a gente insiste com o Christian, com o Zé Ricardo, isso. Porque os caras são mais novos, têm uma qualidade técnica e detalhe, chutam para o gol. Exatamente. Ó, vou ia falar do pergunta. Christian agora. Vai. Discordo plenamente. Olha aí, peraí, presença ilustre nesse programa, de câmera aberta, mostrando esse teto lindo. Fala, seu Corneta. Boa noite. Eu tô sem camisa, tá? Desliga essa câmera aqui, peraí. Deus o livre, desliga esse. Por favor, desliga a camisa. Desliga a camisa, não desliga. Vocês vão ver minha tatuagem de elefante com tamba 3D, assim, focada aí. Enquanto ele tenta desligar a câmera, formiga, vai. Não, é porque voltando à pergunta do ouvinte aí, o que acontece é o seguinte, não teve vergonha nenhuma, até pra gente que tava ali no estádio ali, não tinha vergonha nenhuma, o América mandou no primeiro tempo e no segundo tempo, mandou, só teve o São Paulo, eu desafio vocês aqui, me fala mais de uma chance que o São Paulo teve no primeiro tempo, teve duas, uma que o Davi salvou, uma bicicleta meia boca, louca, que o cara deu, e depois o gol, só teve isso, para um time que é mandante, me fala, 50 me mil. Fala uma que o América teve, Formiga, no primeiro tempo. Não, aí é o que eu te falo, mas teve domínio de bola, não teve atacante. Teve domínio de bola. É o que eu tô te falando. Mas aí, mas longe de ter vergonha, não é motivo de vergonha, gente. Não a é gente não. Tá lá no estado dos caras, com 50 mil, tocando bola de cá pra lá. E aí, na visão do pessoal da arquibancada, sabe o que aconteceu? O Juninho apareceu bem. Pro torcedor que tá na arquibancada, ele era um dos caras que ia correr atrás da bola a todo momento. Era. E sabe quem que apareceu bem também? O Carlinhos, que também corria muito atrás da bola, mesmo errando. E quem apareceu mal foi o Ederlan, na ou visão seja, de quem estava no estádio. Sem bola, Carlinhos, Juninho, a parte de cercar, eles foram bem, né? É isso que você está me falando. Isso, correram atrás da bola, participaram do jogo. Deixa eu ver a interceptação aqui, como é que foi. Leandro Donizete, duas, Matheus Ferraz, uma Ederlan. É o que nos dá o Footstats. Desarmes. Juninho, 3 desarmes, 2 do Zé Ricardo, 2 do Messias, 1 do Mateuzinho, 1 do Gerson Magrão, 1 do Donizete, 1 do Matheus Ferraz. Tá vendo? Desarmes certos, desarmes errados, 4 desarmes errados do Zé Ricardo, que é aquela coisa que a gente já fala do Zé Ricardo muitas vezes, né? A ânsia de chegar quente na jogada e dar casa escorregada. E o Wesley Pacheco teve um desarme errado também. A interceptação eu já falei, né? Muito bem. Corneta, quer falar? Salve, salve. Tá. Alô, Terra? Oi. Sumiu o microfone aqui, tô caçando ele. Vai lá. Não. Ô, Corneta, nós estamos te ouvindo, viu? É o seguinte, eu entrei na parte que eu vi do jogo, entendeu? Eu vi o segundo tempo, então a gente entra no segundo tempo do programa. Isso. Tá vendo? É coerência esportiva, análise bem feita. O que você achou de segundo tempo, então? Ué, depois que marcou o gol, só alegria, né? Até lá, puta que pariu também, né? Muito bem. Deixa eu continuar os comentários aqui, então. Ah, o Leandro Mourão, Marquinhos sumiu. Tá machucado ou encostaram ele? Marquinhos. Ele não apareceu até hoje. Desde que ele foi contratado, ele sumiu. Né? Eu não sei se vocês me falaram, gente. Ontem foi certeza o jogo do Juninho, né? Foi. Alguém chocado com isso? Juninho. Não, né? Tem o quê? 2 anos que ele tá aí? É, mais, ele foi contratado, acho que foi em 2015, 2016. Foi 2015, da Ferroviária, Ferroviário lá de São Paulo e 100 jogos lá. Eu já te falo aqui quando que ele chegou, vamos ver aqui. Deixa eu ver o que mais aqui. 100º gol do Juninho, ó, jogo do Juninho. O Rodrigo BH, o Adilson tem alergia a atacante. Será que temos que esperar tomar um gol para passarmos do meio de campo? É demais pedir um pouco de equilíbrio entre defesa e ataque desde o início do jogo? Mas vamos lá, quem de atacante a América tinha ontem liberado? Ah, liberado? Então, não, liberado. Quem podia jogar? O primeiro tinha. Pacheco, que acabou entrando. Pacheco, Robinho. Né? Pacheco, Robinho, Robinho. O Ademir. Mateuzinho. Mateuzinho. Mateuzinho não é atacante, não é meia, né? Não, mas é o meio atacante. Isso. Não, centroavante mesmo, América tava, o Leitão lá tava, foi, tomou balão, o que, que foi que ele jogou? Então, ele corria o risco de levar um balão e não foi levado a São Paulo por essa razão. Acabou não levando o balão, até onde eu sei. Não, mas, porra, mas ele corria o risco, é tão caro levar um atleta para você não... Entendeu? Numa expulsão que, vamos combinar, não tinha muita cara de que ele ia tomar. Mas sim, tá sendo julgado. Eu vou deixar de levar meu único centroavante. Vou deixar ele levar meu único centroavante com a possibilidade de ele não poder jogar. Sim, senão economizar, fica de castigo. Economizar 500 conto de passagem. Economia é porca, né? É, tá bem. Aí não tomou balão e não tinha, a gente não tinha um centroavante ontem de ofício. Mas, na boa, se tivesse, eu acho que ele não entrava também, não. Na verdade, eu tudo acho bem, que mas... até por isso que não levaram. É. Muito por isso também. E o Luan? O Luan o Luan foi expulso no último jogo, né, Corneta? Discutindo com o Gilson. É. E corre o risco de tomar 6 jogos. Uma... Esse sim corre o risco de tomar 6 jogos de balão. O Corneta levantou uma questão importante aí. A Dilson tem escalado inúmeros volantes aí, né? E pouquíssimos atacantes. Eu acho que é uma discussão válida. Será que ele tem feito isso porque realmente é o estilo que ele gosta e que ele prefere, é assim que ele acha que a coisa funciona? Ou será que ele tem feito isso por falta de confiança nos atacantes que a gente tem no elenco? Eu será acho que é mais Chapestyle, viu? É mais estilo Chapecoense. Sou pequeno, vou retrancar, vou ganhar um golzinho ali no sufoco e vamos que vamos. Ele tá jogando pra não perder. Eu acho que é mais essa a leitura dele. Já o que vier é lucro. A minha joga pra uma bola agora, cara. Não, e detalhe, eu acho que nem é que ele não gosta de atacante, eu acho que ele não gosta de atacar. Ele não quer tomar gol. A defesa organizada e vão que vão. Vai na bola parada, vai no sufoco lá, segundo tempo. Tanto que quando a América adotou essa estratégia de jogar como time pequeno e não querer peitar de frente todo mundo, melhorou muito, né? Parou de perder. Muito bem. Na verdade, leva poucos gols, né, cara? Se parar pra pensar, o América nos últimos 3 jogos levou o quê? Um gol do Botafogo e um gol contra o São Paulo. E desde que o Adilson Batista assumiu também o comando técnico, se foram. O América não leva mais de 2 gols por partida. É raro acontecer isso. Muito raro. Nossa defesa não é das piores, não. Deixa eu ver aqui, o Adriano Carvalho saudando aqui, o carrossel do Coelho, 65 segundos com a bola no pé e gol. A Theo tá perguntando, bem lembrado, Theo, o bolão não está funcionando? Não tá, gente. Vamos ter que abandonar o bolão. Tivemos problema na rodada passada, nessa rodada também parece que é a mesma coisa. Não sei o que está acontecendo, e aí vale um histórico aqui. Esse aplicativo do bolão, ele é de um produtor brasileiro, nacional. Eu acho que a gente testou ele no Campeonato Mineiro internamente, não foi isso, Alisson? Não passou pra galera. E aí, funcionou no Campeonato Mineiro, Campeonato Brasileiro, a gente falou, beleza, vamos fazer o bolão por aqui. Nesse meio de caminho, vocês nem ficaram sabendo disso, o criador do bolão, ele tirou a funcionalidade que dava essa opção para que os usuários criassem as suas próprias ligas, cadastrando seus próprios jogos e tal, porque ele disse que ninguém estava usando isso. Eu entrei em contato com ele por e-mail e falei, não estou conseguindo e tal. Falou, a gente descontinuou isso mesmo, porque ninguém está usando. Eu falei, eu estava. E aí ele me cedeu um acesso especial para fazer isso, continuar fazendo o nosso bolão. Mas enfim, parece que, né, é um produtor independente e tal, não é nenhuma grande empresa que produz aquele aplicativo. Eu acho que ele está descontinuando aí o aplicativo, infelizmente, esse é um risco que a gente corria, mas nós ficamos a ver navios, então acho que não vai dar para continuar com o bolão nas próximas rodadas. Eu vou tentar continuar cadastrando, para às vezes é alguma instabilidade do sistema, alguma coisa assim. Então, se na próxima rodada a gente conseguir, a gente continua, eu aviso lá no grupão nosso do WhatsApp, mas tá com cara de que o bolão não vai mais para frente, pelo menos não no aplicativo, viu, Théo? Vamos ver se a gente acha uma outra solução aí, porque aquela anterior também de fazer tudo na mão era bastante puxada. Desumana. Muito desumana. Éder Amaral, achei que o Adilson mandou bem com o elenco que tem. É isso mesmo. Agora é pegar o Corinthians e faturar 3 pontos. Leandro Mourão, acredito que o Adilson Batista deve achar o elenco do América fraquíssimo. Ele prefere jogar o 4-6-0 do que tentar agredir o adversário na procura da vitória. Lucimaro Souza, se buscarmos a vitória em cima do Corinthians, nossa moral e autoestima eleva aos jogadores. Tem que lotar a independência, viu, gente? Ah. Me lembra que, se eu não estou enganado, no último programa, quando a gente fez aquela rodada, né? Sim. São Paulo lá, nós botamos derrota, né? Nós botamos derrota. Foi. Ninguém esperava trazer nenhum pontinho de São Paulo, não. Corinthians aqui, nós botamos empate. Vitória. O Marcão cravou 3 pontos, não foi isso, Marcão? Eu marquei 3 pontos contra o Grêmio. Contra o Grêmio? Não era Corinthians, não? Não, foi contra o Grêmio, porque o Grêmio provavelmente vai vir com o mistão dele, por conta de final aí da Libertadores e tal. Então o Grêmio tem certeza. Ó, eu teria que ouvir o programa de novo, mas eu tenho a impressão de que a gente cravou 3 em cima do Corinthians. Eu acho que a gente cravou, porque esse 1, se a gente for parar pra pensar, a gente já buscou lá contra o São Paulo. Então, teoricamente, contra o Corinthians aí sem muita responsabilidade. Não. Ou seja, pelas nossas contas, o que vier é lucro contra o Corinthians. Não, mas tem que buscar, não tem jeito não. Eu mesmo. Porque na nossa conta dava 13, precisa 14. Ou precisava 14 na época. Não, ainda precisa dos 14, né? Ainda precisa dos 14, né? Para 45. Sem os clássicos, isso é importante. Vocês precisam de mim aí em Belo Horizonte para ganhar do Corinthians ou não? Você dá conta de cantar por aí mesmo? Com toda certeza, pode ir, ué. deixa eu ver o que mais aqui. Nova Serrana nos abraça, Gabriel Caetano de novo chegando, confiante na previsão decadente 157 e 3 pontos garantidos contra o Corinthians. Ó, o Gabriel está dizendo que nós marcamos 3 pontos contra o Corinthians. Eu também acho isso, Gabriel. Alegria e ousadia, hein? Alegria e ousadia. Está firme meu compromisso de dar uma voadora na placa quando o time fizer 45 pontos. Muito bem. O Éder Amaral falou que acha fraco, eu não sei o que ele acha fraco, mas achou fraco. Leandro Mourão, Ceará com ele é pior do que o América, está fazendo o segundo turno excelente. Será que não podemos ousar mais? Está fazendo o segundo turno excelente, Ceará? Melhorou bastante com o Lisca doido agora. Tá, que o primeiro foi tão ruim também, né? O primeiro foi eu acho que fraco. Tá fazendo um segundo turno excelente, só que alguém falou no grupo hoje, tem uma parcela de razão, Ceará hoje contra o Grêmio fez um jogo mais aberto, levou ferro. Nós fizemos um jogo fechadinho, feio, no nosso esquema ali de 5 volantes, arrancamos um pontinho lá de São Paulo. Então, jogar retrancado, gente, nem sempre é uma ideia ruim, não. E a gente tem que se acostumar com isso. A gente fica num sobe e desce para a Série A, então é melhor jogar feio e ficar. O que eu concordo, continuo falando, é que para mim dá para jogar retrancado, e ter alguma presença ofensiva, incomodar o adversário um pouquinho mais do que a gente tem feito. Muito bem. E será que o Ceará também? Será que o Ceará é pior do que o América? Porque ele investiu mais para a Série A do que o América. Isso aqui. Então, independente de achar que o time é melhor ou pior, mas o Ceará gastou mais do que o América, hein? Eu não consigo mensurar assim que o elenco do Ceará é tão pior do que o nosso, não. Não vejo isso. Eu também não. Corneta, para de mastigar o microfone. Vai, Marcão. Não tô mastigando, não. Mas tá roçando em algum lugar. É a barba densa. Ah, que beleza. Cheia. Então afasta ele da barba imensa e cheia. Bom, Matusalém. Vai, Marcão. Não, eu tô falando que se o Ceará contratou o Samuel Xavier, aquele que é lateral direito horroroso. E o cara, você viu? Não sei se vocês assistiram o gol que ele fez um dia desses, um golaço. Não sei, foi contra o Vitória, não sei, fez um gol espírita lá. Uhum. Se ele é reforço, eu não acho o elenco do Ceará melhor do que o nosso, não. Eu acho bem, ô, Marcão, bem limitado. Vou ser sincero, viu, Marcão? Se o Ceará quiser trocar, o comentário do Leandro Mourão é que o elenco do Ceará é pior do que o nosso. Ah, sim. Sim, agora o que eu ia falar é o seguinte: se o Ceará quiser trocar o Samuel Xavier pelo Aderlan, agora eu não demoro um minuto. Quanto é que tá a passagem? Olha aí, Google Flights, como é que tá a passagem para Fortaleza? Deixa eu ver o que mais aqui. O Éder Amaral volta. No gol de São Paulo, achei que não foi falta na jogada do gol. Eu não vi muito problema na marcação das faltas agora, ontem, não. Vamos falar desse gol do São Paulo um pouquinho, porque eu queria salientar um pouco ele aí. Tem a questão que o Formiga falou e falou bem, o América facilita os caras que vão na linha de fundo, e às vezes nem precisa ir na linha de fundo, né? Chega na intermediária ali, o cara já consegue cruzar a bola na nossa área. Então tem essa falha, sim. Eu concordo com o Formiga quando ele diz que essa bola, quando ela é cruzada aí excessivamente, uma hora a zaga vacila e uma hora o atacante aproveita também. Então a falha começa ali. Mas vamos lá, a partir do momento em que essa bola foi cruzada, e ontem ela foi cruzada pelo Nenê, que é um grande passador, para mim houve uma falha do Messias ali, que a gente não pode deixar de salientar, não. Eu já disse aqui em programas passados que o Messias é um monstro como zagueiro. O Messias tem sido um dos melhores zagueiros da Série A, ele foi o melhor zagueiro da Série B do ano passado. Muita gente ficou aí nessa dúvida, como seria a resposta do Messias dentro de campo na Série A, e está respondendo muito bem. Mas eu volto a dizer aqui, o Messias só vai atingir a plenitude, o Messias só vai poder sonhar com seleção brasileira, alto nível em Europa, quando ele resolver a questão da bola aérea. O Messias tem porte físico e altura para ser muito mais dominante na bola aérea defensiva do que é. O Messias, para mim, se comporta como um coadjuvante quando essa bola é cruzada na área do América. Messias precisa mirar, para mim, no Dedé, que é um cara que tem a mesma altura que ele, e o Dedé atua no Cruzeiro, quando essa bola vem cruzada, como protagonista. Bola cruzada na área do Cruzeiro, também? Bola cruzada na área do Cruzeiro, o Dedé é o cara que se prontifica a tirar. Aquela é a bola dele. O Messias não. O Messias, eu vejo ele muito assim, se a bola vem perto ali dele, vem bem para ele, ele vai, tem altura, tem porte físico, tem tudo para conseguir tirar. Mas se a bola não tá tão assim para ele, ele não tem essa atitude proativa de se colocar como jogador responsável por tirar aquela bola dali. Concordo com você. Segundo gol.com.br, o Dedé é 2 centímetros mais alto, viu? Ah, então mudou tudo. Faz toda a diferença. Acabou, cara. Uau, você joga seu discurso fora, cara. Desempelhar no Dedé é o quê? Ficar no departamento médico 3 anos? Theo aqui, Formiga é ótimo, rachando de rir. Primeiro tempo teve chute do Magrão na trave, não foi? Teve chute do Magrão na trave? Meu Deus. Teve. Qual jogo? Ontem? Teve sim. Ontem? O Magrão chutou até uma bola na trave da América, sim. Do América? Chutou não. Peraí, eu tô bêbado já. Você não viu o primeiro tempo, você falou que não viu o primeiro tempo. Era charme. Como é que você me fala com essa certeza? Charme. Ah. Eu juro que eu não tô lembrando dessa bola na trave do Magrão. O América também tá não. Gol? Então tá. É porque quando o Magrão chuta uma bola, ninguém espera que seja ele, entendeu? Então todo mundo ignora. Muito bem. Deixa eu ver o que mais aqui. O Zé Alves Aguiar, boa noite, bom jogo, mas tem que melhorar. Zé Ronaldo Pereira Júnior, Adilson gosta de emoção, mas é um baita técnico. Éder Amaral, jogamos com o líder, time muito bom. Alisson Oliveira, se eu fizer um texto longo, o Formiga e demais ficam enciumados. Sou avacuelhado e até já representei nossa torcida em um programa esportivo da Rede Minas. Entrei errado, não. Ah, tá. Muito bem. O Arilson mandou um ups antes. Fiquei na dúvida, Arilson. Mandou um ups. Não precisa ser um texto longo, mas pode ser mais do que 3 letras. Até o voo ingrata. Vai ter 4 corações. Beijo, corneta. Theo. Bebeu hoje, Theo. Eu bebi. O Éder Amaral concordando com Formiga, taticamente bem Juninho, até o 4 jogos que Remé e Magrão não jogam juntos, acontece. O Éder, tomara que não peraí, o Magrão nunca jogou nenhum jogo. É diferente, né? 4 jogos. Ele foi eleito bala 2 jogos seguidos aqui, viu? Não, mas eu ignoro. Isso aí é chinês do Formiga. O Éder faz votos que o Luan pegue 10 jogos, até o Pet Corneta dá uma boa noite. Dá uma boa noite, Corneta. Eu já dei boa Paulo noite, Souza, boa noite. Remem estava na ESPN ontem à noite. Ué, estava liberado, né? Mas a ESPN é em São Paulo, né? É São Paulo. Agora que eu tô me dando conta disso, então ele foi para São Paulo. Não, mas não necessariamente, ela falou que ele estava lá nos estúdios da ESPN. Ele estava no estúdio. Agora que eu tô lembrando. Ah, então levaram ele. Ontem lá, ele tava lá no. Não sei se era. O que pode ter acontecido, ele deve ter ido pro jogo. Como foi suspenso, ele foi. O que eu não sei, ele foi suspenso ou não? Não, eu sei que da. O que eu achei estranho é que foi sexta-feira que ia ser o julgamento. Inclusive, o Diego Souza foi liberado para jogar nesse julgamento de sexta-feira. Eu pesquisei para ver se o Rimente tinha sido suspenso ou não. Eu não achei lugar nenhum. Não achei lugar nenhum. Eu achei estranho. Bola da vez. Ele estava ontem. Ah, mas o Bola da Vez, ele pode ter gravado em outro momento. É, isso que eu ia falar. O que eu não tenho certeza é se o programa é ao vivo. Tô vendo a acho foto da TV que não. mandaram aqui, e não tá com o tradicional ao vivo aqui na tela da TV. Então pode ser que ele tenha gravado durante a semana. É. Né, dia de folga e tal, não necessariamente ele tava lá ontem, mas é verdade. O Éder dizendo que não dá pra bater de frente com o time grande, Théo, vamos fazer um bolão no grupo. Pode ser, Théo. Quem quiser fazer bolão no grupo, pode fazer bolão no grupo. Mas nós não vamos organizar mais nada. O Zé Alves Aguiar está sempre aqui. A gente ia comentar no final também, Zé Alves. Sempre aqui defendendo o futebol feminino do América, dando a notícia aqui de que as meninas começaram hoje a nova competição, que eu acho que é o Campeonato Mineiro, não é isso? Se eu não estiver enganado. Mas meteram aí 9-1 no Manchester. Então já começamos com quase duas mãos cheias. O Adriano Carvalho, o último jogo em que o Coelho encheu os olhos... foi contra o Flamengo. Oxalá contra o Corinthians. Outro time de massa. O Vasco jogou bem. A magia se repita. Também acho que jogou bem contra o Vasco. Contra o Vasco jogou bem. É, também acho. Atel aqui, que time jogando bonito esse ano? Que time tá jogando bonito esse ano em qualquer campeonato? O Grêmio tá jogando bem. O Palmeiras tá jogando bacana também. A barra pode estar baixa no Campeonato Brasileiro, mas tem um ou outro aí que tá jogando direitinho. E o Bruno Rezende discorda do Alisson quanto ao Messias no quesito bola aérea. Ontem, certamente, ele falhou no lance do gol, mas não acho que ele deixe a desejar na bola aérea. Tá aí, o Alisson. Foi uma que nós já comentamos aqui antes, né? Realmente, o Messias até deu uma melhorada, porque, né? Sempre que a gente fala alguma coisa aqui no Decadentes, a gente reverbera isso lá dentro do América e consegue bons resultados com isso. Por isso que a gente faz esse programa. Ele até deu uma melhoradinha assim, depois que a gente chegou a comentar aqui, mas em geral o Messias ainda não é esse dono da grande área quando o quesito é bola aérea. Mas ele melhorou, inclusive, ele melhorou desde que o Adilson assumiu isso no programa. O Adilson foi zagueiro, então ele sabe a questão do posicionamento. Né? Só queria dizer para vocês aqui que lá na arquibancada todo mundo tinha a família lá do Magrão lá, né? Então a gente não podia falar mal do Magrão, todo mundo combinou, só sai briga. A última vez saiu uma briga terrível. Combinou com a família, inclusive. É, porque a família do jogador vem, aí os caras vão e falam, pô, o Magrão vai tomar seu cu aí, o irmão do Magrão tá ali na frente, fala, vai você, aí não vê aquela coisa. Já briguei. Não. É terrível. Aí nós combinamos, falamos, gente, ninguém xinga o Magrão, pelo amor de Deus. Porque a última vez deu um celeuma, cara, que nós pra gente sair do Pacaembu demorou umas 10 horas. Nós saímos lá meia-noite. Quem tinha xingado da última vez? Foi o tal Magrão. Era um zagueiro que tinha contra o Santos no Pacaembu, era América e Santos. Alisson Adalberto. Alisson. É, a família de um deles ali, o cara falou assim: ô Alisson, vai se fuder. Aí o cara já gritou: já vai você. Tivemos que entrar pra interceder na briga. Não, cara, saímos de lá, a polícia teve que separar também. Não, deu uma dor de cabeça. Não, na hora que eu vi que tinha um caboclo que tinha camisa escrito Magrão atrás, já falei: gente, ninguém compra a camisa do Magrão. Pois é. Aí eu já falei: pô. Aquela ali é a família do Magrão. Eu já saí contando pra todo mundo. Falei, eu nem conhecia. Eu falei, gente, vamos organizar a coisa aqui direitinho. Ninguém fala mal do Magrão. Não, a família dele tá ali. Por favor, segura aí. Porque eu sabia que ia sair confusão, né? Então todo mundo segurou. Mas aí o que, que aconteceu? O Messias, pra quem tava ali na arquibancada, brilhou. Aí o que, que os caras fizeram? Brasileiro não vale nada, né? Todo mundo começou a se falar assim, eu sou da família do Messias! Eu sou da família do Messias! Todo mundo começou a gritar essa porcaria, gritar de lá, todo mundo que eu avisei pra falar mal do Magrão, queria ser irmão do Messias. Aí gritava um louro de cá, uma polaca de lá, um ruivo de cá, eu sou irmão do Messias! As coisas que a gente presenciava em Sete Lagoas era xingar a família, o Nicão. Nossa. Jogando, e o pai dele e a mãe do lado, assim, Nicão, filha da puta, eu falei, não é a senhora não, é outra mãe que a gente tá xingando. Perguntar se a mãe tinha dado feijoada pra ele no dia do jogo, era engraçado demais. E o mais engraçado que o pai do Nicão chegava no Nicão mais que a gente, cara, era hilário. tá vendo? Uma pessoa consciente do futebol do filho. Né? Ele consegue separar aquela entidade que tá dentro de casa, aquela pessoa carinhosa, por quem tem muito amor, do profissional em campo. Né? Então é isso. A família do Magrão precisa trabalhar. A família do Alisson, então, mais ainda. Não, tá acostumado, né, gente? Tá acostumada, né? Vamos lá. É, deveria estar, pelo visto não. Pelo que o Miga falou, não tá muito acostumada, não. Tendo confusão demais. E a família do Suelton? Imagina. Nossa senhora. Meu Deus, família do Suelton, acho que já deserdou. É, muito bem. Mais algum destaque, Wallace? Não, eu não. Queria falar desse lance do Messias. Eu queria falar também do Robinho. Achei que o Marcão falou muito bem. É, nessa aí de estar em falta aí o jogador ofensivo que regule, para mim, um cara que poderia despontar e poderia ser uma bela surpresa aí pra gente nesse final de campeonato. Final não, nessa reta final aí, seria o Robinho. Toda vez que a gente está numa reta final de campeonato, costuma aparecer um cara que desenvolve um pouco mais, né? Foi assim com o Richardson, quando ele apareceu. É, no ano passado, a gente teve alguns caras importantes ali também. Sempre desponta um cara que acaba pegando uma reta final boa aí. Eu vejo o Robinho com potencial de ser esse cara, com potencial de ser uma surpresa pra gente aí nessa reta final de campeonato. Ele tem boa velocidade, ele tem boa visão de jogo, tem bom passe. Pra mim, o que mais me chamou a atenção nesse jogo que ele entrou contra o Flamengo e ontem é que ele tem uma boa capacidade de passe, ele movimenta bem a bola, ele traz mais presença ofensiva. Eu queria ver mais do Robinho. No jogo que ele entrou, teve um jogo que eu acho que ele entrou de titular. Nesse eu não gostei tanto. Mas entrando assim, ele tem entrado bem. De repente ele entrar nessa virada para o segundo tempo para trazer mais ofensividade. É, ele é um cara que não se esconde do jogo, né? Ele entra e parte para cima. Ele tem uma atitude de atacante assim que o América não tem. O Ademir poderia ser que a gente tinha aquela questão do velocício e tudo, mas o Ademir é um jogador muito cru ainda, né? Muito. E o Robinho a gente percebe que ele tem personalidade. Até contra o último jogo, sem ser esse, contra o... que jogou ontem contra o São Paulo, ele já entrou, pegou a bola, já chutou pro gol, e a gente precisa de gente assim, que entre com vontade, tem atitude e arrisca pelo menos chutar o gol. A gente não chuta pro gol, cara. O time do América não chuta pro gol. Fazer gol sem querer fica difícil. Exatamente. Muito bem, Robinho. Também acho, também gosto. Gostei da entrada dele. Acho que ele pode trazer boas coisas aí. Você, Marcão, mais algum destaque? Não, do América não. Vamos, bola, cara. Colatina, bala. É, só ver se o Nelson Rubens tem mais alguma fofoca pra trazer. O Nelson Rubens, ok. Formiga? É, não, eu só queria registrar, já registrei na presença do pessoal do Inter lá na torcida americana, e quando a gente empatou, eles sacudiram a bandeira do Inter lá, e aí a gente até foi repreender o cara, porque é uma coisa que eu até peço pra vocês aí em BH, é quando chegar algum time adversário, sempre respeitar muito, igual a torcida do Flamengo, porque a gente que mora fora, que a gente que tem que ir, e a gente, ontem foi um tratamento super ótimo, a gente terminou o jogo, não conseguia Uber para sair ali do Morumbi. Nenhum São Paulino encheu o saco, todo mundo tratou a gente numa boa, também não ficou chaleirando, mas tratou todo mundo bem, sabe, super civilizado, então não tivemos nenhum problema com a torcida do São Paulo. Ficamos sabendo por um ou outro São Paulino que se fosse Atlético ou Cruzeiro, os caras iam encrespar, sabe, e a torcida do São Paulo saiu chateada do jogo, mas nos respeitou numa boa, não teve qualquer problema. Eu fui um dos últimos a sair ali de Uber, porque eu ainda achei, minha pilha acabou do celular, e teve um outro americano, eu fui lá, ô americano, você tá saindo aí no Uber? Me dá uma carona, é claro, aí fomos embora. Então, quer dizer, foi super legal, tamo todo mundo voltar no jogo do Palmeiras, o pessoal... né, falou, vamos no jogo do Palmeiras, todo mundo junto, também, tranquilo. Torcida do América, massa demais, eu queria registrar isso. Inclusive, eu queria registrar uma coisa, ingresso da Onda Verde. A Onda Verde, você que não fez Onda Verde, eu fiz, meu irmão me falou, me convenceu. Eu falei, pô, mas eu não vou em nenhum jogo. Ele falou, cara, mas compra, ajuda o América. R$30 na Onda Verde mais barata ali no setor. Sabe o que aconteceu comigo, Henrique? A Mônica ligou pra mim e me deu dois ingressos, cara, porque falou assim, olha, Onda Verde em São Paulo, a gente sabe que vocês não vêm em BH, toma dois ingressos, pode passar lá no hotel pegar dois ingressos. Olha que bacana, cara, o programa do Onda Verde do América, eu achei muito gentil, muito... Putz, foi, ó, foi show de bola, 100%, todo mundo que tá fora de Minas, quem tá em Minas tem que respeitar a torcida adversária, e quem tá fora de Minas... pode fazer Onda Verde para ganhar ingresso de graça. Muito bem. Diga. Henrique, só fazer um adendo aqui. Diga. No jogo contra o Flamengo, que até eu fui com a minha filha, fiquei preocupado, falei, putz, torcida do Flamengo e tal, pessoa é violenta. E aí, tomando aquela cerveja tradicional antes do jogo, a torcida estava lá tomando cerveja também, eu fui trocar ideia com a turma. E o testemunho era justamente esse, que a torcida do América, a torcida tranquila, do bem, E que se fosse Atlético ou Cruzeiro, o pau ia quebrar. Então, assim, eu percebo que eles têm uma visão da nossa torcida de... pelo menos somos civilizados, entendeu? Somos do bem, então eu acho que esse risco a gente... É porque a gente já atrapalha eles o bastante ainda. Quando começar a atrapalhar, vai mudar muito. Preocupa, não. Se tivesse metido 5 nos Bambi ontem lá, duvido que o Formiga tava vivo falando aí. Todo lá, então. Colatina do jogo, que tá bem dividido o voto aqui, viu? Com 7,7, Juninho, Zé Ricardo, Aderlan e Wesley Pacheco. Com 15,4, Rui, Gerson Magrão e Adilson Batista. Mas o eleito da galera, como colatina da rodada, foi o Davi com 23,1%. Davi tá aí, então, levando o voto popular. Corneta, você já tinha mandado seu voto. Quem que é, então? Eu com o Matheus Ferraz, a emoção é do começo ao fim, gente. Eu não tenho jeito, cara. Eu achei loucura. Que ele foi bem ontem, viu? Bem ontem. Porque o pouco que eu vi, teve uma falta que fez a boca da área. Quase que eu fartei no começo do jogo. o estilo único de Matheus Ferraz. Emoção do começo ao fim. Formiga, da arquibancada, quem foi com a latina? Olha, gente, eu vou falar pra vocês rapidinho. Eu fui num karaokê e a minha amiga cantou muito mal. Mas eu sou amigo dela, eu bati palma. Então, o jogador do meu time, eu defendo até a última. Eu não torço pra nenhum amigo, jogador do meu time ser ruim. Mas eu vou te falar uma coisa. Tem muito americano que pega no pé e encarna. Encarnaram no pé do Davi. Aí eles falam que eu sou apaixonado com o Davi. Não sou apaixonado com o Davi. Mas o Davi salvou aquele primeiro gol lá. Se vocês virem lá de novo no replay, foi o pezinho dele que tirou. E era bola no canto do gol. Então, assim, o esquema do Adilson Batista foi aquele ali no primeiro tempo. E depois é lógico que ele ia sacar o Davi e outro cara, os volantes, tudo que tinha. Tinha 5 volantes quando ele começou o jogo. É lógico que ele ia tirar uns 3 volantes pra colocar atacante. É por causa da parceria com a Fiat, os volantes. Continua. Os volantes, por causa da parceria com a Fiat. Então, é direção segura. É isso aí. Direção segura. Então, vocês não podem pegar no pé do jogador. Então, na arquibancada ficou claro que e não é a minha opinião, às vezes eu tô até errado, tá, gente? Mas na arquibancada, o pior jogador em campo, Colatina, infelizmente, quase que ele salvou até o nome dele, mas foi o Aderlan, o pior, de longe. É. O Alisson. Eu ontem, pra Colatina, fica difícil não votar na Aderlan mesmo, achei que foi bem mal. Não estava acertando quase nada, defensivamente deixou o São Paulo jogar demais e ofensivamente foi nulo. E olha que o Adilson falou também que ele teria um pouquinho de liberdade. Os laterais, com aquele caminhão de volante ali, espera-se que o lateral avance um pouquinho e seja um pouco mais presente lá no campo ofensivo. Mas o Aderlan ontem não funcionou. É, Marcão. Não, foi o que eu disse no início do programa. Com o esquema tático que o Adilson propôs ontem, o papel dos laterais era fundamental. Uhum. Achei que o Carlinhos também, a única coisa que ele fez positivo foi o chute pro gol contra o gol, né? Que o Sidão pegou a bola e voltou pro Mateuzinho. Mas o Aderlan, cara, ele não sabe dominar uma bola. Então, assim, o problema dele é... Não vou falar nem que é técnico, é genético, né? Acho que ele já nasceu com esse problema, sério. Ele tem dois pés esquerdos, o problema é que ele é destro. Cara, é muito... Então, se o Aderlan vai virar o Alconcura esse ano, cara. Vou ter que votar no Aderlan. Eu vou acompanhar o voto no Aderlan também, que Deu câimbra no olho ontem. Ontem estava bem difícil. Aderlan, então, achei que até que seria o voto popular, para falar a verdade. Mas foi bastante dividido aqui da galera. O Aderlan, de longe, não foi um dos mais votados. Foi um dos menos votados até. Mas para mim também foi o que deu câimbra no olho ontem. Bala, voto popular. Com 7,7 empatados, também bastante distribuído. Zé Ricardo, Leandro Donizete, Carlinhos, Adilson Batista e Wesley Pacheco. Olha o Wesley Pacheco ganhando voto. Eu vou descobrir quem foi, viu, gente? Porque aqui não tem sentido de voto, não. Com 15,4, Robinho e Matheus Ferraz. E até pelo gol, né? Com 30,8% dos votos, Mateuzinho foi o bala da galera. Corneta, você de novo. Chassi Frodo Baggins. Quem? O Frodo. Frodo Baggins. Então tá, Mateuzinho. Formiga, lá da arquibancada, qual que foi a história para definição? Mas na verdade, na arquibancada, o Formiga não viu o Mateuzinho, viu a bola só quicando sozinha. Ele é tão pequeno. Muito, muito pelo contrário. Todo mundo perguntou de quem que foi o gol, de quem que foi o gol. E quem que respondeu para a arquibancada inteira, porque ninguém sabia. Só o Formiga aqui, que viu que era o Bachutinho que chutou pro gol, que era o Mateuzinho. Todo mundo perguntava pra mim, foi o Mateuzinho? Você tem certeza? Eu falei, tem certeza, gente, foi o Mateuzinho. Ninguém sabia quem fez o gol, olha pra você ver. Porque tava todo mundo bocejando de tanto passe que dava pra lá, pra cá. Todo mundo falando, não vai sair nada nisso. Aí o professor já tava desanimado. Eu gostaria de votar no Mateuzinho, por quê, cara? Porque ele entrou, velho, numa fria contra o São Paulo, líder do campeonato, perdendo de 1-0. Eu falei, nossa senhora, eu com 19 anos, eu fazia xixi nas calças. Então, assim, no Morumbi, o lotado, do Cidão foi sensacional, né? 50 mil torcedores, tudo gritando, e que a Independente já não para, fica ali, São Paulo, São Paulo, que a música ainda enche o saco. É o Vamos, São Paulo, fica... Vamos, São Paulo, vamos passar batom, eu sei, essa música eles não param mesmo. E a gente ali do lado, tendo que escutar, porque o visitante fica do lado da Independente ali, não é igual no Palestra lá no Allianz, que você fica no lugar oposto, né? Então você fica escutando eles, mas... Pô, mas hora nenhuma torcida pôs o dedo pra nenhuma torcida, sabe? Foi muito legal esse lado. Mas, cara, foi lógico. Na arquibancada, todo mundo falava que era da família do Messias. Não tem jeito de falar que o melhor do campo não foi o Messias. Foi o Messias. O bala da partida. E ainda mais, teve até teoria da conspiração. Falaram que o Messias jogou daquele tanto ali porque ele já tá com um pré-contrato assinado com o São Paulo. Deus te ouça. Se for verdade, a boca é boa, viu? Deus te ouça. Pelo valor da multa, entrega lá, ué. Se for pelo valor da multa, pode ir. Marcão. Eu vou ser justo, porque eu sou um dos maiores críticos do Matheus Ferraz, e ontem a gente até comentou, ele fez uma partida muito segura, surpreendentemente, ele foi muito seguro, cortou todas as bolas, se cometeu falta perto da área, realmente causa um susto pra gente, porque se for dentro da área, é pênalti. Ele sempre faz aquelas lambanças dele. Mas ontem eu achei ele soberano, cara. Eu acho que ele jogou até muito mais que o Messias. Ele, pra mim, foi o bala da partida. O Alisson. Votar em quem faz gol costuma ser um voto meio preguiçoso, né? Mas eu achei que o Mateuzinho ontem entrou trazendo aquilo que a gente precisava, que era um pouco mais de jogada ofensiva. Quando a gente estava lá totalmente retraído, o menino entrou dando uma rabiscada ali e conseguiu fazer um gol. Mateuzinho não é muito fazer gol, essa é até uma falha do jogo dele. Como um homem de frente, ele precisa fazer mais gols, precisa ser mais participativo nas jogadas de gol. E ontem, como ele conseguiu fazer isso, eu vou votar nele. Eu vou te acompanhar no voto pro Mateuzinho. Acho que o Matheus Ferraz, tô com o Marcão, acho que o Matheus Ferraz foi muito bom, muito bem ontem também. Geralmente eu não tenho muito temor com o Messias no jogo, e sim com o Matheus Ferraz. Ontem eu senti muito mais segurança no Matheus Ferraz do que no Messias. Nem tanto pela questão da bola aérea, mas antes disso, eu já tinha comentado lá no grupão, o Messias, eu tava vendo o Messias fazer um pênalti no Diego Souza. O Messias estava agarrando mais o Diego Souza dentro da área. E se fosse um juiz mais penteiro ali, que quisesse marcar alguma coisa, marcaria. Então eu estava bem temeroso com o Messias ontem. Ele é muito firme, sim, quando ele precisa recompor para ganhar na corrida, para fazer o corte certeiro, e ele ontem foi esse cara também, mas na hora daquele agarra-agarra dentro da área, especialmente ali com o Diego Souza, que não é um atacante fácil, eu estava com muito medo do Messias ontem. E já o Matheus Ferraz não, senti ele muito seguro. Mas vou voltar no Mateuzinho também, porque está voltando de contusão. O primeiro gol que ele faz esse ano, não é muito fazer gols, tem razão, Alisson. A finalização dele, você vê que aquele chute é bem mascado ainda, nem pega cheio a bola, não vira um petardo, que para outros atacantes ali seria um chute talvez mais forte, né? Aquelas coisas do futebol, né? Que é por milímetros, por milissegundos. Foi um chute de neném, o pessoal falando na arquibancada. Exatamente. Enfim, mas não é nem pela força só, né? Ele pega, a forma como ele pega na bola, a bola sai meio espirrada. E por muito pouco ela não bate no Wesley Pacheco, que se tivesse batido nesse momento a gente tava condenando ele aqui até não poder mais. E nem acho que ele tava errado, não. Ele tava tentando disputar aquela bola que tava pererecando ali na área. Mas então eu vou de Mateuzinho. Mateuzinho fica aí com os 3 votos, é isso? Eu, Corneta e o Alisson? E mais o voto popular, então 4 votos, fica sendo bala da rodada. É isso, gente. Deixa eu contar uma historinha aqui que eu contei para vocês no grupo, mas só para compartilhar com os ouvintes. Ontem terminou o jogo, aí eu fui escutar a Itatiaia para ouvir alguns comentários. A Itatiaia parou a transmissão logo 6 horas ali para transmitir o tiro de meta. E aí eu fui procurar uma rádio de São Paulo, para ouvir, para ver o que o pessoal estava falando. E aí sintonizei a Rádio Bandeirantes, depois o Formiga pode até falar aí se ele escuta essa rádio e tal. E os caras estavam falando sobre o jogo. E aí eles foram fazer uma votação igual essa nossa aqui, do melhor jogador em campo. E eu achei interessantíssimo, eu gosto muito de ouvir essas opiniões de quem não acompanha o América sempre, porque é sempre diferente. E os caras, os 3 votaram no Matheus Ferraz, pelo jogo de ontem. O comentarista, que foi o primeiro a votar, encheu a bola do Matheus Ferraz. O segundo a votar, eu achei até muito peculiar, porque ele falou o seguinte, que ele estava votando no Matheus Ferraz, porque o América, na visão dele, conseguiu um resultado melhor do que o São Paulo, então ele queria votar em alguém do América, e ele votou no Matheus Ferraz porque, segundo ele, o Messias é um zagueiro que faz lambanças e o Matheus Ferraz salva o Messias nessas lambanças. E quando a gente aqui costuma achar normalmente o contrário, a gente fala que o Matheus Ferraz costuma fazer lambanças e o Messias tem que marcar o Matheus Ferraz e o resto do time. Então eu achei peculiar, os 3 votos da Rádio Paulista no Matheus Ferraz, inclusive enchendo muito a bola dele e falando que ele salva o Messias. Só colocar uma coisa aqui. No Uber, ele estava ouvindo outra rádio, não era a Bandeirantes, eu não ouço a Bandeirantes, mas ele estava ouvindo, não, acho que era a Jovem Pan, e a Jovem Pan elegeu o Donizete. Leandro Donizete como melhor em campo, disparado. Então, assim, é difícil. A opinião do torcedor, por isso que eu defendo lá no grupo, o pessoal do grupo, vamos ter paciência com todo mundo, a opinião de todo mundo. Porque tem muita gente que falou que o Leandro Donizete foi o pior em campo. E tem uma rádio em São Paulo, uma rádio inteira de especialistas que vivem de futebol, que falaram que era o melhor em campo. E você está me falando do Matheus Ferraz. Nós da arquibancada falamos do Matheus. Do Messias, e o pessoal aí tá elegendo o Mateuzinho. Olha como que a coisa muda, né? A gente tem que ter mais tolerância também com a opinião da galera. Isso aí, muito bem. Formiguinha, paz e amor. Comentários finais, é isso? Mais alguém quer comentar alguma coisa do jogo? Se não, vou para os avisos paroquiais. Deixa eu só falar do Wesley Pacheco, que eu acho que a gente falou pouco dele. A gente não falou dele, né? Mas pode. A gente falou pouco. Eu achei que ele fez uma boa partida, cara. E eu vou te falar, vejo muita gente pegando no pé dele, porque ele é um jogador sem grife, ele é um jogador que veio, se não me engano, da Série D. Então a gente tem todas as ressalvas possíveis, porque a gente já sofreu bastante com o jogador que vem desse jeito para a América. Mas eu peço aqui um pouquinho de calma com ele, porque batalhando ele tá pra caramba, ele traz mais mobilidade pro jogo do que o Rafael Moura, por exemplo, ele tem um pouco mais de mobilidade, poder de finalização que ele ainda não demonstrou. E isso, é claro, é importantíssimo para um centroavante. Ele ainda não está mostrando aquele poder de fogo, de a bola cai para ele, é gol. Mas, para mim, ele não está sendo também digno dessa reclamação demasiada. Já ouvi muita gente falando, com esse Pachecão não dá. Como é que traz um jogador desse? Pô, bicho, pra mim, pelo que ele mostrou nos pouquíssimos minutos em que jogou com a camisa do América, não é digno dessa perseguição, não. Acho até, ouso dizer, que nesses minutos em que ele jogou bem melhor do que o Rafael Moura em boa parte da sua passagem pelo América. Tá aí, bem melhor do que o Rafael Moura, muito bom. Ele veio sim da Série D, ele veio do Caxias. Jogou 12 jogos pelo Caxias lá na D. Jogou 12 também no Gauchão. Ao todo 7 gols, tá, gente? Pelo Caxias lá. Ainda tá pra fazer o nosso. Juninho, que a gente tinha falado mais cedo, Marcão, chegou em 2016 mesmo. Começou o ano na Ferroviária. Eu não sei qual das ferroviárias, já falo pra vocês. De São Paulo? São Paulo. Isso, então, isso, exatamente. De Araraquara. E aí chegou em 2016, completando aí ontem, então, seu 100º gol com a camisa do América. 100º jogo? Jogo? Que se fosse 100º gol, hein? Que alegria seria. Muito bem. Gente, nós vamos caminhar para o final aqui agora, então alguns pequenos avisos paroquiais, né? Já falamos do feminino, que começou aí o Campeonato Mineiro, derrotando o Manchester por 9-1. No próximo sábado, nós temos América e Corinthians às 16 horas no Independência. Às 16 ou às 19? Nas 19. É 19, desculpa, é à noite, viu, gente? Finalzinho de noite, sabadinho de noite, com o tempo mais tranquilo, mais fresco. Então nós vamos pegar o Corinthians em casa, às 19 horas. Antes disso, nós temos América Locomotiva e Tritões pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. A América Locomotiva vai jogar em casa. Vocês vão ver, a gente vai publicar aí durante essa semana o convite que o Pokémon gravou especialmente aí pra galera do Decadentes, chamando a turma toda para ir lá assistir o jogo. É sempre aquele evento, é sempre aquela festa lá que eles fazem, com várias opções para criançada, para quem vai assistir, para poder comer, para passar o dia lá e acompanhando esse esporte novo, em que o América está indo muito bem. Não vamos nos desanimar pelo mau resultado com a derrota em frente ao Atlético. O América ainda continua muito bem classificado. Se eu não estou enganado, o Abraão chegou a comentar que ganhando esse jogo está classificado, não é isso, Alisson? Acredito. Está virtualmente classificado para a próxima fase, né? Então, um jogo importante aí. O Tritões do Espírito Santo vem a Belo Horizonte enfrentar o Coelhão, a Locomotiva. E então, um torcedor americano que quiser, vá lá também dar esse apoio. Corre lá, assiste futebol americano, depois corre na Independência para ver o jogo do Coelhão. Que mais nós temos aqui? A campanha do Mário Pena, a gente já falou dela aqui alguma vez, em programas passados, e a gente reforça, gente, que a campanha continua, viu? Quem puder ajudar o Hospital Mário Pena, que faz esse trabalho muitíssimo importante, principal centro de oncologia, o principal centro de tratamento do câncer em Minas Gerais, o Hospital Mário Pena, que depende das doações do público em geral para conseguir fechar suas contas e continuar esse bom trabalho que ele faz, não apenas no tratamento das pessoas que estão acometidas pelo câncer, mas também na formação de profissionais que vão, no futuro, não só no Mário Pena, mas em todos os outros hospitais da rede hospitalar de Minas, fazer esse combate a essa doença que é tão maledita, tão... Não tem adjetivo, tá me faltando adjetivos aqui. É pesada. Eu acho que não tem nada mais pesado do que ela, né? Ela consome não só o próprio paciente, mas a família também que está envolvida. Então, quem puder, vá lá, ajude o Hospital Mário Pena, que a campanha continua. Está lá os nossos atletas participando dessa campanha, na figura do João Ricardo, a América oferecendo seu apoio. Então, quem tiver um sobrando aí, não precisa ser muita coisa não, viu, gente? Tem que lembrar que o trabalho de formiguinha também funciona muito bem. Cada um que doa ali 1, 2, 3, 5 conto, 10 conto, isso vai somando. Fala, pô, mas só tem 5 conto aqui. Cara, 5 conto seu com mais 5 conto de 1.000 pessoas são 5.000 reais. 100 mil pessoas são 500 mil reais. E eu não vou tentar mais nenhuma outra conta não, porque minha matemática está falhando nesse momento. Estou lá bem calculizado. Mas é muito importante o seu apoio ao Hospital Mário Pena. Certo, senhores? Então, vamos aqui, terminando esse programa. Contra o Corinthians, 7 horas, sábado, semana que vem. Nós voltamos aqui no domingo, às 8, para repercutir os 3 pontos, hein? Eu vou pegar aquele programa passado aí, vou ouvi-lo de novo, para anotar cada resultadinho que a gente botou, para formar uma tabelinha, para a gente ir vendo aqui onde é que a gente acertou, onde é que a gente errou. E já estamos com um pontinho a mais de lambuja aí. Então vamos buscar mais 3 em cima do Corinthians. Certo, senhores? Algum comentário final, Formiga? Não, só agradecer mesmo o pessoal da Onda Verde, que foi muito gentil. Um abraço muito a todo bem. Mundo. O povo sente sua falta aqui, viu, Formiga? Volta mais. Opa, indo em jogo, podendo dizer a verdade, eu vou. Se sei de que sei, se não sei de que não sei, pronto. Maravilha. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente, que ouviu até o finalzinho, que tá aqui com a gente toda semana. Abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau. Abraço.